você senta, não fala que tu não sabe. Primeiro você tenta, vai remando, vai. Não pode parar, tem que cair pra aprender e conseguir levantar. Descer o morro de street rap é muito louco, tem que ter concentração pra controlar o corpo. Longboard é mais fácil, mas e daí? Tem que ter dificuldade pra ter moral aqui o dia todo na rampa. Tem nada pra fazer, curtindo com os mano e mano pra valer. O meu shape eu que fiz, mas não é de amador. Eu não nasci sabendo, as ruas me ensinou. Quero deixar meu salve pros mano de street. Se liga aí na cima, que esse é o beat. Quero deixar meu salve pros mano de street. Se liga aí na cima, que esse é o beat. Nunca fui Tony Hawk, mas eu me garanto de elementos. E eu sempre ando nos panos. Dizem que sou vagabundo, que não faço nada, mas não tem coisa melhor que descer uma escada de skate, mano. Toda hora, o tempo todo, chego em casa, sempre todo ralado o corpo. De boa com os caras, eu subo e desço o morro. No asfalto ou no passeio, passo no meio do povo. Isso é habilidade, olha o que eu vou fazer. Pulo dois carros de skate, chamo os caras da TV. Isso é pra quem sabe, não tente imitar. Quebro shape, truque, e ainda ralo o celular. Quero deixar meu salve pros manos de street. Se liga aí na cima, que esse é o beat. Quero deixar meu salve pros manos de street. Se liga aí na cima, que esse é o beat. Se a escola tá fechada, é só pular. Final de semana, não é pra estudar, mas tem muita rampa, dá pra fazer muita manobra. No meio da quadra, um manual sempre rola. Só que sempre tem vigia pra embaçar. Um rolê na praça com os mano pra fechar. Só moleque zica, porque a rua nós sempre tô fortalecendo. Sou eu que tenho a voz pra representar todos mano aí. Liberdade e igualdade um dia vão conseguir. Falam mal dos skatistas, marginal são ladrão. Mas skate é só um esporte, também uma diversão. Em cima do skate não se pensa em mais nada. Você se sente livre, topa qualquer parada. Quero deixar meu salve pros mano de street. Se liga aí na rima, que esse é o hit. Quero deixar meu salve pros mano de street. Se liga aí na rima, que esse é o hit.